Confesso, meu Deus, preciso de ti eternamente. Não sei mais viver longe do Senhor, sou dependente. Dependente do Senhor pra viver, de sentir tuas mãos me envolver, me guardando, livrando, me fazendo vencer. Com o Senhor sou mais que vencedor. É tão bom, livre agora estou. E por isso eu posso dizer que sou feliz. Minha fortaleza, ar que respiro, força que nasce em meu ser. Tu és minha vida, alegria, razão do meu viver. Reina, transforma minha vida e faça em mim teu querer. Dependente eterno, Senhor, de ti quero ser. Confesso, meu Deus, preciso de ti eternamente. Não sei mais viver longe do Senhor, sou dependente. Dependente do Senhor pra viver, de sentir tuas mãos me envolver, me guardando, livrando, me fazendo vencer. Sou mais que vencedor. É tão bom, livre agora estou. E por isso eu posso dizer que sou feliz. Minha fortaleza, ar que respiro, força que nasce em meu ser. Tu és minha vida, alegria, razão do meu viver. Reina, transforma minha vida e faça em mim teu querer. Dependente eterno.